carta, dentro dela eu encontrei. Eu recebi uma carta, dentro dela eu encontrei o retrato da Rosinha, a mulher que eu mais amei. O retrato da Rosinha, a mulher que eu mais amei. Dói, dói, dói, coração no peito desta mulata. Dói, dói, dói, coração no peito desta mulata. A saudade, quem fica saudade tem. Quem parte leva a saudade, quem fica saudade tem. Amanhã eu vou me embora, eu quero ir buscar meu bem. Amanhã eu vou me embora, eu quero ir buscar meu bem. Dói, dói, dói, coração no peito desta mulata. Dói, dói, dói, coração no peito desta mulata. Dói, dói, dói. Saudade, pra não sentir mais paixão. Pra não sentir mais saudade, pra não sentir mais paixão. Hoje eu trago esta morena, dona do meu coração. Hoje eu trago esta morena.